Ai, ai, oh, eu não sei escrever poemas. O que é poemas? Mas têm de rimar, tipo poemas. Neste não participo, eu sei lá escrever poesia. Será que alguém vai mandar algum poema? Um poema? Mudem desafio, vá lá que eu quero só melhor. Só participar para o próximo, eu sei lá escrever em verso. Isso é para cromos, literatos, intelectuais. Isso é para gatos, maltes, poesia. É muito difícil, eu não percebo nada de poesia. Ainda dá para mandar? Ontem escrevi isto. O céu e o cão, bel bel. O mar, lá em cima, o luar. Cocó, cocó. Agora faltava falar da minha avó. Escrever poemas, o que é poemas? Mas têm de rimar, tipo poemas. Neste eu não participo, eu sei lá escrever poesia. Será que alguém vai mandar algum poema? Um poema? Mudem desafio, vá lá, eu é melhor só participar para o próximo. Eu sei lá escrever em verso. Isso é para cromos, literatos, intelectuais. Isso é para gatos, maltês, poesia. É muito difícil, eu não percebo nada de poesia. Ainda dá para mandar? Ontem escrevi isto. A cortina da tina, a cortina que se amofina, tão velha, gasta, parece pasta de orelha. Ai, ai, oh, eu não sei escrever poemas. O que é poemas? Mas têm de rimar, tipo poemas. Neste eu não participo, eu sei lá escrever poesia. Será que alguém vai mandar algum poema? Um poema? Mudem desafio, vá lá, eu é melhor só participar para o próximo, eu sei lá escrever em verso. Isso é para cromos, literatos, intelectuais. Isso é para gatos, malteses, poesia. É muito difícil, eu não percebo nada de poesia. Ainda dá para mandar? Ontem escrevi isto. Naquela tarde, o sol arde, tenho comichão no pensamento. Sigo, sigo, sigo lento, vou com o vento e fecha-se a caixa e queixa-se. Cabisbaixa, acendo o último rastilho de milho. Chegados aos cabelos de barbárie, porque uma pessoa anda assim de mão em mão, obedece à família e à escola e finalmente ao patrão. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. São 7 da manhã, ainda de noite, e só apetece dormir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando chegar a hora, não me acordes. Tu tens narinas e martelos e caracóis. Tudo poderia ter sido diferente. Vivemos sozinhos os dois. Morreremos os dois sozinhos. Na quadrícula gasta de andares apressados e sérios. No conforto da preguiça mental em cada uma das pregas. Mas um copo não ajuda a esquecer o que vi. Sugestões de indiferença e bicho e caruncho cacho de choco coxo. Longe, perto, mais o é longe. Longe, perto, mais o é longe. Longe, perto, mais o é longe. Longe, perto, mais o é longe. Longe, perto, mais o é longe. O avô desmontava o motor. O revolucionário de café pede sempre a mesma coisa, dizendo o costume, piscando sempre o mesmo olho. O tempo é apenas, não passa de um esboço. Mas a cabeça continua. Continua pelo ar. Uhul! Uhul! persegue o boi Apis de pé. E lá vou eu pela trela, até à Barão de Quintela. Escrever a morte, descrever a vida. Escrever a morte, descrever a vida. Escrever a morte, descrever a vida. Escrever a morte, descrever a vida. Escrever a morte, descrever a vida. Para tudo recomeçar de maneira diferente. Se o diabo da palavra se soltar entre o sofá e tapete, dir-se-ia um papagaio invertido, um brinquedo. Não é tédio, é ausência. Não é vazio, é vontade. Os abismos de ti em mim, crepúsculos cinzentos. E uma mão que germina, semeada a quatro outras mãos, morde com força. É um desenho dele no espelho. Pessoas e objetos. Pessoas e objetos. Pessoas e objetos e pessoas e objetos. Há formas que despertam seivas. Nunca fomos teus. Estamos teus. Nenhum minuto é igual ao outro. Quando o coração lhe parou de bater, o habílio está à espera da reforma. Quando o coração lhe parou de bater, o habílio está sentado à espera da reforma. Quando o coração lhe parou de bater, o habílio está com frio no pescoço enquanto espera. Quando o coração lhe parou de bater, o habílio está a beber um copo de vinho, sentado enquanto espera pela reforma. Nem sequer falei, mas logo cantei uma canção de vida, a vida vivida. Se um rio não tem saída e se vive sempre imóvel, não é rio, antes lago, paisagem com fundo escuro. As vozes que se ouvem lá atrás têm caras cá à frente? As vozes que se ouvem lá atrás têm caras cá à frente? As vozes que se ouvem lá atrás têm caras lá à frente, cá à frente, têm caras cá à frente. As vozes lá atrás, as vozes que se ouvem lá atrás têm caras cá à frente. Para a sua segurança, não force as portas do veículo. Norma e Coima, Norma e Coima, Norma e Coima, Norma e Coima, Norma e Coima. Um jogo rendilhado, o peixe que trata e o fumo que mata. És a maré a vazar da tua própria ilha, arrastado por uma corrente solipsista e autofágica, agora que as ondas estão altas e a costa já vai longe. Maria, penteia os peixes, bebe um porto, parte o despertador e olha a estrada. Qualquer criança sabe que entre o preto e o branco existem todas as cores.